sei lá como não sei dos fatos e já desisto de tentar. Já cansei de ver eu me machucar. Tentei esquecer as lembranças, jogando as memórias pro ar. Mas fazer o que se eu respiro o ar? A solidão me dobrou e me julgo a chão. Amargador me roía no interior e me magoou. Abre o corte que sangra as memórias do amor. Nem sei se as verdades que digo faz par com o que sinto, sei lá. Sei que derramei sal do meu olhar. De uma manhã gelada, o ar era fumaça a embaçar. Lembro que sorriu vendo eu chorar. Não temo chão, tenho amigos que se mostram mãos. Não temo a dor, pois sem ela não existe o amor. A cicatriz é o que nos faz lembrar que o passado é real. Fatos e já desisto de tentar. Já cansei de ver eu me machucar. Tentei esquecer as lembranças, jogando as memórias pro ar. Mas fazer o que se eu respiro o ar? Não temo chão, nosso irmão. Não temo a dor, pois sem ela não existe o amor. A cicatriz é o que nos faz lembrar que o passado é real. Sobrou paixão, sobrou amor à música, sobrou amor ao que vocês representam pra gente. É com essa mensagem aí que eu quero acabar o show de hoje aí, rapaziada. Uma palma da mão aí. Eu digo má, vocês dizem neva. Má! Má! Má! Má! Má! Má! Vocês são demais!